Eu senti a sua falta entre os que escolhi, e por isso eu vim contigo conversar. Não vim apontar seus erros, filho, vim pra te abraçar e dizer que ninguém toma o teu lugar. Eu sei que envergonhado você quis se esconder, mas meu filho, não errei ao te escolher. Não importa o seu passado, ele já ficou pra trás. Eu não te condeno, filho, fique em paz. Vem, me segue outra vez, eu ainda vou te usar. Tu és pedra e sobre ti eu irei edificar. Com minha glória te encherei, com fervor irás pregar. Muitas almas pro meu reino irás ganhar. Vem, me segue outra vez, eu ainda vou te usar. Tu és pedra e sobre ti eu irei edificar. Com minha glória te encherei, com fervor irás pregar. Muitas almas pro meu reino irás ganhar. Ainda vou te usar. Tu és pedra e sobre ti eu irei edificar. Com minha glória te encherei, com fervor irás pregar. Muitas almas pro meu reino irás ganhar. Vem, me segue outra vez, eu ainda vou te usar. Tu és pedra e sobre ti eu irei edificar. Com minha glória te encherei, com fervor irás pregar. Muitas almas pro meu reino irás ganhar. Muitas almas pro meu reino irás ganhar.